Alô? Alô? Planeta Terra Xamã! Planeta Terra Xamã! Alô? Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. Bate bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e amor só se for com chocolate. Meu nome é Pedro Gustavo e o Tinder é o Badu sem boné. Eu sou o Piau e is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Aqui quem fala é o Felipe, pro Felipe Sur de Uberlândia, Minas Gerais. E não é decepção amorosa se você não souber amar. Uau! Nossa, que tristeza! Meu Deus, que depressivo! Deu pra entender mais ou menos o que o Mileniados de hoje vai falar. A gente vai falar de romance, história de amor, muito, muita música triste nesse áudio de hoje. Mas principalmente a gente vai tentar rechear com histórias de derrota, porque dentre os quatro participantes, três está solteiro, então a derrota prevalece. Então vamos seguir pro cast. Dizem que a gente vive na época de ouro dos relacionamentos. A internet aproximou os indivíduos e possibilitou o amor. Ah, o amor. Tão lindo o amor. Mas será mesmo? De Mirk a Tinder, passando por Badu e agora indo pro Happn. O que dá certo? O que dá errado? Qual é o futuro do aplicativo do relacionamento? Só de aplicativo vive e sobrevive a busca do amor? E além do mais, o que a gente já viveu de cilada nessa vida? Será que é amor? Será que é cilada? A gente vai descobrir isso tudo no cast hoje. Solta a vinheta, DJ. Aqui, né? Um belo dia resolvemos gravar sobre o amor. Mas na hora que eu joguei essa pauta para o grupo do Mileniados, a gente verificou que não tem muitos casais no nosso pessoal que grava normalmente. Somos todos solteiros, por escolha, só que não. Mas a gente tem um que não é, né? E que é meu irmão. Yes! E é caso de sucesso, case de sucesso do Tinder. Yes. Tinder patrocina ele. Pedro. Diz aí. E não só do Tinder, Badu também. Badu também? Opa, na época do Badu era Badu. Nossa. Então, quando as pessoas viram pra mim e falam assim: ah, porque Tinder não funciona, funciona, Happn não funciona. Eu virei assim: olha, pra mim nunca funcionou mesmo. Mas o meu irmão, ele funcionou, pra ele deu certo. O que é ser um case de sucesso do Tinder, Pedro? Por favor, ajuda a gente a entender. Por que pra você funciona e pra gente não? Eu acho que é a forma de encarar, porque, assim, Tinder é aquela coisa, cai de tudo um pouquinho, né? Cai do trem mais estranho até a coisa mais bonita e etc. Negócio aí de coração, passar todos pra direita, mentira, não é isso não. É o que der certo. Não, agora de verdade, o que der certo, dá certo. E depois ir partir pra conversa. Piau. Você é a primeira vez aqui no Mileniados também. Senta aqui no nosso divã. Hoje a gente tá fazendo uma coisa mais lounge. Tem regras no Tinder? Alguém me explica o que é o Tinder? Porque tem gente que ouve aqui e é casado, ou sei lá, e não sabe como funciona o Tinder. Deixa eu explicar então, como formado em Tinder. Fala, Pedro. Formado em especializado. O Tinder é um menu de carnes. Opa. Tinder é um menu de carnes. Só que tem umas carnes que estão mais mais bonitinha, tem outras que estão mais apresentadas. Tem umas que estão com um embrulho de presente, tem outras que estão sem embrulho nenhum, meio nude. Aí depende do gosto freguês. Caramba. Entendi. Então você tem que escolher qual é o jantar que você vai fazer no dia e escolher bem a carne. Exatamente. É isso? Mas assim... Então... Fala, Felipe. É porque acho que a Marina tá lembrada que eu não sou uma pessoa de redes sociais, de aplicativos e tudo mais. Certa vez estávamos nós comendo no Outback, né, jantando... E eu falei, eu vou instalar essas coisas. E aí eu instalei o tal do Tinder. Eu não aguentei ficar uma semana no aplicativo. Por um único motivo, ele é muito angustiante. Você tem um poder de julgamento sobre as pessoas muito exatamente. Forte. Você vai passando, assim, tipo assim, não, você é feia, você não, você é isso, você... É um julgamento sem base de nada. Você só bate o olho, bateu o anjo. Né, exato. É... Peraí. Oi? Deixa eu explicar o que é o Tinder, porque, assim, vocês estão falando aí, mas é realmente, tem gente que nunca instalou porque já é casada há muito tempo e tá ouvindo isso aqui. Mas é verdade, é um menu de carnes. Você vai olhando foto a foto, aí você pega a foto da pessoa, pelo menos a primeira que tá de apresentação, aí você vai e clica lá pra ver se tem mais foto. Depois você vê mais foto ou não. E depois, inclusive, se fizer um perfil junto com o Facebook, ele vai mostrar gostos parecidos. Opções de curtida, por exemplo, páginas que foram curtidas, iguais. Então a tendência é você olhar no perfil e tentar entender, ó, essa pessoa combina comigo porque tem 30 páginas que combinam junto. Ou não, ou a pessoa que não tem nada, nenhuma página que eu curto, a pessoa curta também, mas eu curti a foto. Ou ainda a coisa que eu fazia questão de olhar sempre é a descrição. Descrição um pouquinho mais espirituosa, era quase me ganha de uma vez, porque a pessoa tá lá e se... envolveu e colocou, despendeu energia, igual eu, na época. Gastou tempo, né? Gastou um tempo, exatamente. Ela gastou tempo, exatamente. Pelo menos. Quando gastava um tempo, eu curtia, eu achava bacana. Então, quando eu falo menu de carne, é que é um menu de carne mesmo. Você vai ver perfis, se você gostar, você joga a fotinha pra um lado, que eu não lembro onde é. Se não gostar, joga fotinho pro outro. E depois de um tempo, você vai sentir uma pessoa horrível por julgar todas aquelas pessoas. Não, eu me senti horrível. Eu parei, eu mas assim, aguentei. No primeiro momento, eu mostrei pro Felipe como funcionava. Aí eu confesso que a fala dele foi o seguinte. Nossa, eu me sinto um deus. Não que ele se sente muito bonito, mas eu me sinto um deus julgando as pessoas. Esse vai pro inferno, esse vai pro céu. Esse vai pro inferno, esse vai pro céu. Muito bem, muito bem. Mas se você pensar bem, a pessoa deu a cara a tapa. Então ela deu abertura pro julgamento. Não é tão pesado assim. E outra, a melhor parte de todas, é um julgamento silencioso, ninguém vai saber. Ninguém sabe que isso dali ninguém faz sabe. Sentido. Claro, esse sentimento horrível que você tem de ficar julgando as pessoas, tem a recompensa que é, porra, dar um bust na autoestima. Violento, quando você vê, porra, a pessoa me curtiu, você olha, caramba, essa pessoa é bonita pra caralho, o que ela... Exatamente. Eu confesso que pós um relacionamento cumprido, eu instalei Tinder exatamente pra isso, pra ver se eu era produto de mercado, sabe qual é? Você ainda tava na... Você ainda tinha valor de mercado? Você ainda tinha valor de mercado. Isso. Então, mas assim... A vida de Tinder, era pra ter mais uma mulher nesse cast, eu coloco aqui minha revolta, Cassiana, arrume seu microfone, porque a visão é diferente quando é o Tinder feminino e o Tinder masculino. Pra vocês, o que aparece pra mim é muito mais complicado do que pra vocês, mesmo dessa forma que o Pedro falou, mesmo tendo vários interesses em comuns, tendo uma descrição espirituosa, alguma coisa assim, ainda assim é mais complicado, é mais difícil de achar. Quando eu fiquei solteira depois de um relacionamento longo, eu fui pro Tinder, mas o que ele serviu foi pra anunciar as pessoas que eu estava solteira. Porque muita gente me via no Tinder e falava assim, te vi no Tinder, você tá solteira? Nossa, te vi no Tinder, você não tava namorando? Mas você não tá quase casada? É interessante que uma amiga minha me falou exatamente a mesma coisa ontem ou anteontem, não sei. Que no caso dela, quando ela, né, acessou o Tinder, fez um perfil, pessoas começaram a puxar assunto do nada no Instagram, no Facebook. Ou Sim. seja, ela mostrou ao mundo, tava disponível. Só que em vez dos caras olhar no Tinder, eles foram pro, talvez para lugares mais certos ou menos agressivos, não sei. Sim, porque na hora, tipo assim, na hora que der o match do Tinder, é diferente do que o cara vir puxar assunto com você pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo outro meio que você às vezes tenha o contato. E o que tem de carinha, que no Tinder você limita a faixa de idade, né? Então, o que tem carinha com cara de 10 anos, falando que tem 27, 28... É impressionante. E aí eu adquiri um método pessoal de. E aí passei isso pra frente quando tô conversando com amigas, né? Que quando vejo que o cara não tem a idade que ele tá falando ali, é super like. Que aí no super like o cara sabe que você tá curtindo. E aí na hora, tipo assim, os meninos de 10 anos vêm falar comigo, é sério que você me deu super like? Marina brincando com o coraçãozinho dos meninos, ó. Aí eu denuncio a conta, porque, né, pra falar que não tá ali, que tá errado e tal. É, mas é muito isso que acontece, chega assim, é engraçado. Mas aumentei a autoestima dos meninos. Olha só, uma defensora dos direitos e deveres do Tinder, dos termos e condições. Que horror! Não é deveres e coisa, é isso. O menino é menor de idade, caramba. E ele tá lá assim, não, vamos. Que tal nos conhecermos melhores? Vamos dar uma volta. O que você acha de a gente conversar num lugar mais íntimo? Toma o meu WhatsApp. Menino, você tem 10 anos. Vai pra casa jogar videogame. Você fez eu lembrar um perfil que eu vi esse tempo atrás que se eu tivesse super like, vai fazer uma coisa que seria super divertida. Que, tipo, tinha uma foto menina, a menina linda, tudo. Aí tava lá, 19 anos. Aí tava assim, não tem 19 anos, embaixo tava, quanto pior a cantada, melhor. Se eu tivesse um super like, eu ia dar só pra falar assim, quanto tempo até você fazer 18? Opa! Olha a chave de cadeia. Não é quão pior a piada, a cantada, melhor? Então. Olha só. É, mas aí, o Pedro tem o case de sucesso dele, funciona. Mas Felipe Pial, como é a conversa e histórias? Contem pra mim, como foi interagir com isso? Com Tinder? É, ou aplicativos, ou... Vão, eu não sou uma pessoa desse tipo de relacionamento. acho que eu sou romântica antiga. Na verdade, relacionamento pra mim é complicado, né? Porque eu não gosto de ser alvo, né, de desejos aleatórios, né? E é difícil que eu tenha a vontade também de correr atrás do relacionamento. Então, assim, quando eu sou a caça, eu me sinto desconfortável. Eu prefiro ser o caçador da história. Uau! Eu prefiro ser a pessoa que conquista. Só que às vezes eu tenho um defeito. Às vezes, quando eu conquisto e conheço a pessoa, eu perco o interesse. Entendi. Eu perco muito fácil o interesse. É aquela coisa, ganhei meu troféu, Achievement Unlocked. E aí que horror. Acaba. Desculpa, gente, eu não minto. Que horror, que galã, que Dom Juan. Não, não é. É não sim, é. É sim, pronto. Só por causa desse zóio azul. Oi, desculpa, Piaf. Não, só por causa desse zóio azul você fica esbanjando. É só por causa dos olhos azedos, sim. Com certeza, certeza. É, o Felipe tem lindos olhos azuis, gente, pra quem não sabe. Tempo de recomeçar, sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. Mas o Tinder, o Happn, foi a evolução disso, né? Quando a gente começou a internet, não tinha nada disso. Era bate-papo do Yahoo, olhe lá. Mirk. Moreno 22 com Khan. Entra no bate-papo. Ah, peraí. Bate-papo da UOL e da Ball vale? Opa. Uai, vale? Ah, não. Aí eu tenho história. Você já conseguiu pessoas... Gente, não, peraí. Já tive... Ih, já tive match bate-papo da UOL, da Ball. Tô sentindo muito de Wanda Penélope aqui, gente. Conta as fãs. Ah, eu morava em cidades pequenas na época, então era muito fácil da gente ter um... Tinha uma sala só. Então era muito fácil de conversar. E além dos bate-papos, né, tinha Mirk. Então meio que cada cidadezinha tinha o seu próprio canal de cidade. Então era muito fácil você conversar com as pessoas e não tinha muita opção também, né? Então meio que estava ali, você tava lá, a outra menina tá lá, você tá aqui, umas 4, 5 ruas de diferença, ou no máximo um bairro, quando é cidade pequena. Aí, gente, aí rolava. Beijo, me liga. Aí essa felicidade. Beijo, me liga, não. Tô pegando minha bike, tô chegando. Nesse caso aí também, o Mirk fez um impacto muito grande na cidade que eu e Marina somos, né? Patrocínio, Minas Gerais. Não, que a gente morou, né? É, que tinha um canal da cidade. E a mulherada ganhava lá no Mirk, né? Uma distinção, né? Ganhava o Voice, que era tipo um maisinho no nick pra falar que é mulherada. Então, era muito comum ter, tipo, um canal de 20 pessoas ter 3 mulheres. Eu imagino tanto que essas mulheradas devem ter se sentido e achado maravilhoso conhecer gente. Olha, tipo, mas vocês acham que a internet então ajudou a desinibir as pessoas? Ajudou muito aí? Ajuda demais, porque encontra maluco, né? Eu encontro os malucos que eu conheço, ou pelo menos que pensam igual a mim. Ou que eu já tenho uma ideia de que tem alguns tipos de gosto parecido, né? Imagina. Ou uma maluca que quer namorar com você, né? Tipo, uau, né? Isso. Imagina se eu bater na internet hoje em dia num grupo que só gosta de Dokuro-chan, que é aquele anime estranho lá, que a menina é um anjo. Nossa. Que mata o cara toda vez. Ué, vai achar quem gosta daquela bosta. Vai fazer o quê? A internet proporcionou isso, né? As pessoas que se sentiam estranhos, ou não queridos, ou não amados, começaram a se reconhecer em grupos. Isso foi muito mais fácil. Então, Pedro, eu... Assumiu a visão, a postura de professor que eu ouvi na voz. É, foi mesmo. Sabia. É porque é o seguinte, eu vejo que no início ali, anos 90, né, primeiro que internet, computador não era uma coisa tão acessível assim à população. Então quem tinha acesso ao Mirk geralmente era um grupo de pessoas, jovens geralmente, ou de classe média, ou que tiveram algum acesso à educação, a determinados valores, que coincidia mais ou menos. Eu via que tinha mais respeito, né, não tinha tanta... Não era aquela coisa, né, você chega na menina, já é ou já era, sabe? Tinha todo um flerte ali, tinha todo aquele jogo, né? Então, você tinha um grupo de pessoas, uma pequena elite, que compartilhava de certos valores. Dos anos 2005 pra frente, assim, mais ou menos, eu vi que teve uma massificação. Aí, meu amigo, é difícil conversar na internet. Aí daí pra frente eu achei difícil. Cara, pra mim foi o contrário, eu achei mais fácil. Porque assim, pra... Sério? Opa, pra quem jogar uma isca no rio, melhor vai pegar se tiver muito peixe. O problema é a qualidade do peixe. Não, a qualidade você peneira depois, ué. Que é isso? Olha as técnicas de conquista. É estatístico, é claro. Você dá 100 curtidas, talvez dê match com 10, talvez conhece um. Mas conheceu. Caralho, eu tô me sentindo um bosta perto desses dois. Não é? Eu também. Obrigado, Bial. Dá um abraço aqui, porque... Nossa. Cara, por quê, Bial? Eu não tinha essa desinibição, jogar isso, cara. Não, cara. Eu fui começar a sair com gente mesmo, velho. Foi depois que eu já era adulto, cara. Era um fracasso como adolescente. Não, mas eu também. Eu tô falando nessa época agora de Tinder, depois que eu tive um relacionamento de 4 anos, praticamente casado. Tô falando de agora. Antigamente, eu não tinha coragem nem de sair do quarto direito. Não, então, vamos fazer assim, ó. Vamos contar história de derrota da adolescência, porque isso é ótimo. Não, é isso que eu ia puxar agora. A gente já falou de Tinder um pouco, explicou o que que é, falou que pra jogar algumas coisas, mas... O que aconteceu? Antigamente, pequeno Piau estava triste, sozinho. E como foi isso? Desilusão amorosa? Conte pra nós, por favor. Sem vontade de cantar uma bela canção? É. Vamos ver. Primeira desilusão amorosa. 9 anos de idade, 10 anos de idade. Nossa, você lembra disso? Meu Deus. Primeiro amor a gente não esquece, né? Marca. Que cacetada que deve ter tomado. Vai, continua, deixa eu ouvir. Não, nem foi tanto. Eu também não lembro do meu primeiro amor. Eu tinha entrado numa escola e, pô, sabe, tinha achado uma menina bonita. nada. E quando você é criança, você não entende essas coisas direito. Aí, pô, sabe, a turma era unida, muito gosto em comum. A galera curtia Pokémon na época, porque todo mundo curtia Pokémon na época. Aí, sabe, eu fui desenvolvendo essa paixonite pela menina, pá. Inclusive, eu fiz um esforço muito grande pra fazer o papel de noivo na festa junina da escola, porque ela era noiva. É, sim. Esperto. Caraca, olha só, é tráfico de influência. Horrível, né? Olha, eu faço seu dever esse dia, que se me colocar como noiva. Desenho um Pikachu pro desenho. Nossa. Eu te escolho, é eu te escolho não... primeiro no futebol, se você... Não trocar comigo de noivinho. Mas continua, Pia. Passou, tipo, esse ano que a gente estudou junto, pá, não sei o que, não teve nada. E ela mudou daqui da cidade. Só que nisso, tipo, a gente tinha trocado e-mail e eu direto ficava trocando com ela. Eu mandava, tipo, cartõezinhos, não sei o que, não sei o que. Altos cartõezinhos apaixonados. Eu era uma criança pura do amor. E eu acho que foi essa, foi a primeira vez que eu me vi apaixonado. Assim. É e nunca isso? Mais depois? Não, depois de boa, nunca mais. Tipo, troquei meia dúzia de palavras depois que a gente era praticamente adulto e nada. Peraí, você. Isso foi uma história de derrota? Que voz triste ao contar. Pois é, que voz triste ao contar isso. Isso? Não, mas isso né? Foi. Só isso foi uma história de derrota? Só isso? Não, gente, peraí. quero pior, eu quero lixo. Eu quero a lama. Cadê? Vocês querem lixo? Então. Então você nunca sofreu mais. Então, por amor, você não nunca. Em questão de nível, você nunca sofreu mais não, do que isso? Não, foi light. Só foi a primeira vez. Ele tá aquecendo, não, ele tá aquecendo. Entendi. Preparando o terreno. Tô esperando. Não, decepção amorosa. Eu vou guardar umas mais pesadinhas pra. Quando a gente concluir, mas. Tinha uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Com quantos anos vocês perderam o BV? Caramba. 16. Gente, do que você vai considerar como BV? Língua. Com língua? Sabe aquele desentupidor de... 9! 9, puta que pariu. Por isso que cresce, um cara desse, todo lesado. E, não, eu não falei 9, eu falei... Sabe aquele desentupidor de pia? Com 9. Não, eu sou muito broken, gente. Não, eu não sirvo de comparação. Muito broken. Caramba! Eu fui com 15 também. High five, Pedro. Eu não tô entendendo nada. Felipe, 9? 9, de língua assim ainda. Você dá aqueles beijos de língua sem saber beijar e bater nos dentes ainda. Agonia de lembrar. Pera, cara, comparando-se... Cara, isso é muito errado, velho. 9 anos! 9 anos! Alô, Polícia Federal! Caramba! Eu perdi com 12 e eu já baixo. Foi, gente. Chocada. Beleza. Felipe, pelo amor de Deus, me conta se você sabe disso. É, Felipe. Gente. Para tudo. Vamos lá. Quem é polícia, para de ouvir agora esse áudio. Por favor. Gente, mas não beijei a mulher de 40 anos quando eu tinha 9, né? Não, são histórias fictícias, por favor. A gente não quer processo. É, acho engraçado que quando eu vou falar com essas coisas... Naquela época eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, hoje eu consigo ver o meu passado e analisar meio que sociologicamente, não tem como, né? Sociólogo é uma desgraça. Então, veja, eu morava numa comunidade periférica, né? Praticamente uma favela. Então, nesse tipo de comunidade, o cotidiano, né? As relações são muito hipersexualizadas, as brincadeiras são sexualizadas, né? E a gente vê os mais velhos fazendo isso e... Quando a gente é moleque, a gente quer imitar os mais velhos. Então, eu agarrei com a menina, né, num padrãozinho, né, tem as casas e tem os padrãozinhos assim, e comecei a beijar ela. Foi isso. Copiando os adultos, foi isso. Copiando os adultos, isso, é desse jeito. Uhum. Tipo, copiando a novela, tô copiando a novela, não sei o que eu tô fazendo. Não é nem a novela não, eram os mais velhos mesmo, os moleques da Rusk, jogava bola, os grandão. Meu Deus, que errado. Piau, você puxou isso, mas você não falou quantos anos você perdeu o bebê? Eu perdi com 12. É. Ai, depois eu errar, sou eu perdendo com 9, né? Outro bebê, ó, 12 anos. Pô, mas eu sou bem mais novo que você. Pô, 3 anos aí tem muito, hein? Não, não é não. Tem muito, 3 anos. Muito, muito ano. Não é assim, não. O esquema de 9 a 12 anos, eu fiquei menstruada de 9, nessa faixa de tempo. É muito tempo, Felipe. Deve acontecer muitas coisas. não dá, mas... E a história desse perder de bebê de vocês, foi engraçada? Que a não. Minha foi hilária. Então, por favor, é isso que a gente quer. A gente quer desgraça. É desgraça que vem de podcast, é isso que eu quero. Ah, essa não nem tão desgraça. É com merda que aduba a vida? Isso, é exatamente. Por favor, Biel. Eu tava lá nos meus 12 anos, sexta série, e... Eu tava, tipo, no recreio, jogando bola com a galera, pá. De repente, no meio da partida, a menina da sala me chama e fala assim, Piau, fulana tá te chamando lá na sala. Todo mundo da sala sabia que eu gostava da fulana. Aí eu, pô... Vou lá, né? Gente, qual é que é, né? Mas tava nessa época que tava todo mundo da sala tava começando a ficar esperto com essas coisas. A galera tava se pegando na sala da cidade. Aí, tipo, eu entrei eu dei 2-3 passos pra dentro da sala e fecharam a porta. Que momento de tensão, né? Suor não, não é à toa que os caras do Jovem Nerd falam que escola é igual prisão, né? Olha as ideias. Exatamente. Grande Afonso Solano. Foi trap total. Tipo, aí tipo, fecharam a porta. Eu vi que estavam todas as meninas da sala lá, inclusive algumas meninas de outras salas. Tá, tipo, tinha plateia? Não, tinha. Foi. Sinite! Palco! Aí, beleza, eu andei mais pro meio da sala e, tipo, fulana não estava lá. Aí nisso, uma outra menina pegou, me agarrou contra a parede. E nisso, começou. E eu fiquei chocado, porque eu tomei um stun de uns 2 segundos. Falei, tomei um stun. O que tá acontecendo, né? Quem sou eu? Cara, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Te traíram, te iludindo pra que outra te pegasse? It's a trap. É muito prisão, né? Cara, não, pera. Tipo, imagina, pequeno Piau, inocente, pobre, jogando bola no futebol, no intervalo. De repente, fulaninha tá aqui conversar com você. Entra lá, aí de repente, assim, meia luz, né? Tipo, as cortinas meio fechadas, só alguns raios de sol entrando. Alguém fecha a porta, já tranca. Eu imagino alguém com 3 garrafas de vidro batendo, assim, pra criar um clima, sabe? Igual aquele filme, sabe? E aí, a uma já joga o Piau na parede e já, tipo, meu Deus, é agora. Oi? Se fosse o Felipe, a realidade ia ser outra e estaríamos vendo um mais 18. Exatamente. Porque com 12, né? 18 mais. Bom, a minha primeira grande paixão, assim, paixão mesmo, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. É, eu morava numa casa de colônia, né? Eram 4 casas. A menina, o nome dela era Denise. É, né? Porque ela deve estar viva até hoje. Espero. espero, né? E ela morava na primeira casa, eu morava na terceira. Na casa do meio tinha uma senhorinha, né? A gente chamava ela de vó Nair. Eu chamava ela de vó sem ser minha avó, né? Criança é triste. E eu era apaixonadinho nessa menina, porque ela era muito bonita. Era aquele padrão de menina branquinha, de olho claro também. Loira, sabe? Cabelo chanelzinho lisinho. Né? E eu achava ela muito bonita, e a gente estudava na mesma escola. A diferença é que eu tinha 4 anos e ela tinha 6. Eu entrei um ano mais cedo na escola, eu fazia jardim 2, ela fazia o pré já. E a minha primeira decepção foi que eu tinha um amigo, né? O cara morava na rua do lado, era de uma família boa, casa bonita e etc. E ele estudava junto com ela. Quando chegou a quadrilha, eu pensei, eu vou ser o noivo dela. Foi aí que eu descobri que quem estudava no jardim 2 não podia dançar junto com quem estava no pré. E ela era a noiva. E adivinha quem era o noivo? Seu amigo. Amigo rico. Foi o olho. Foi a minha primeira decepção de de menino assim com. Cacete, que história bad. Gente, foi a primeira mesmo. Né? Na adolescência eu não tive história de romance, assim, não. Eu era muito porra louca mesmo, né? Exceto... isso eu já tinha 18 pra 19? É, 18 pra 19. Ah, voltando, né? Guarda o nome dessa menina, Denise. Aí, né? Vai ficar adolescente, arrumei um trampo, tava trabalhando numa empresa de call center. Né? Certo dia, tava andando pelo lugar, sentei num... Porque a gente nunca tem lugar fixo, né? A gente atende vários lugares diferentes... Sentei e tô batendo papo com um povo desconhecido, né? Que eu fui trabalhar num outro horário. E olhando pra menina, conversa vai, conversa vem. Perguntei pra ela, qual é o seu nome? Ela, Denise. Você morou em tal lugar, assim, assado? Ela, sim. Why? Era a mesma menina. Eu voltei a ver ela. Depois de 12, 13 anos depois, não mais, uns 14, 15 anos depois, né? Então eu topei com ela, ela continuou uma menina muito bonita, mas não, nem chama nenhuma, né? Coisa de menino não volta. É, foi coincidência, muita coincidência mesmo. E nesse mesmo trabalho, nesse mesmo emprego, eu conheci uma outra menina que dela eu apaixonei mesmo, assim, gostava muito dela, né? É, chama Liliane, né? É, hoje a gente é super amigo, né? Sempre achei ela linda, acho ela linda até hoje, com o maior respeito. E aí a gente foi fazer cursinho junto, né? Então a gente trabalhava durante o dia, saía e fazia cursinho junto. E teve um dia que eu declarei pra ela. Não rolou, causa, né? Então eu tomei. Causa pra declaração. Não, eu não lembro o que eu falei pra ela, né? Eu abri e falei pra ela, falei que eu. Mas você fez o quê? Não, peraí. Não, gente, eu não. Não, mas peraí. Você chegou nela e falou assim: olha, é. Oi, bom dia, eu gosto de você? É isso? Eu gosto de você. Queria namorar com você, então? Sim, foi uma conversa muito. Eu tinha muita abertura com ela. A gente tinha uma amizade muito, muito gostosa, né? Então foi aquele momento de cara que tá na friend zone e decidiu falar, sabe? Uhum. E ela falou que não rolava e tal. Também foi super respeitosa, sem problema nenhum, né? Mas aí eu fiquei triste, né? Claro, né? Fiquei. É uma situação ruim. Só que hoje, né, ela é casada com um melhor amigo meu. Que gracinha! Então, assim, eu converso com os dois de boa, sem problema nenhum. Mas foi, assim, adolescência, aquela coisa toda, né? Então, foi um... A última, acho que talvez a última, assim, que eu realmente sofri de verdade por amor. Foi nessa. Porque eu fiquei friendzonado durante um bom tempo. Friendzonado. É. Caiu na friendzone. Porque eu não... É porque eu não ia deixar de ser amigo dela por conta disso. Não, peraí. Agora que puxou a questão da friendzone, eu queria saber. Friendzone, ela existe ou ela é uma ilusão? É ilusão. Ela existe. Debatam. Ela existe na cabeça do friendzonado. Sim. Ah, é? Claro que defenda, é. Defenda seu argumento, Pedro, por favor. Ah, simplesmente assim, a colega, a moça ou quem que ele esteja no amor platônico não tem obrigação nenhuma, só porque ele por si só criou alguma coisa. Então é uma besteira. Uhum. E quando a pessoa sabe do seu sentimento e continua manipulando ele, te deixando naquela região ali de amigo só pra tirar proveito? Aí você é filha da putagem. Não, meu amigo, passou de friendzone pra filha da putagem, não tem como. Passou, isso aí é outra história. É friendzone. Não, mas aí que tá. Aí é outra história, pior ainda. Aí, se a pessoa aceita ser manipulada, ela tentou receber um não e continua sendo manipulada, a pessoa merece ser manipulada. Tipo assim, vai tomar no seu cu, cara. Cara, sinceramente, esse trem de friendzone existe na cabeça da pessoa que tem isso e que na falta de ação dela, sabe? É porque é natural, a nossa cabeça faz isso, a nossa cabeça ela reage, a gente exatamente, cria expectativa. Ela reage à expectativa, ao que a gente cria, ou projeta. E às vezes é ruim de encarar, às vezes a gente não tem a vontade ou a gana de encarar, porque é mais confortável ter aquela situação, aquele gostosinho, aquele, ai, será que gosta, será que não gosta, e às vezes, no caso pior ainda, que eu incluso, às vezes é a vontade de ter pouco, mas pelo menos ter aquele pouco, porque a sensação é que não tem nada. Exato, se contentar com pouco, sem saber o quanto você realmente merece. Isso, e aí o podcast desce mais um nível no depressivo. Bem-vindo à minha vida. Afinal, é dia dos namorados, tá chegando, né? Gente. É, por favor. É, pra você ver, você abre o podcast falando de coisas depressivas e tamo a gente aqui falando cada vez um nível mais baixo. Você aí pensando, pô, não tenho namorado, no dia dos namorados, não vou receber um chocolate e tal, não sei o quê. Tem como piorar, amigo. Continue ouvindo tem a gente. Tem como piorar. Você pode conhecer o Friagem da vida. Tem como sempre piorar. Então, eu quero contar a história do Friagem. Porque a história do Friagem, tá virando uma entidade. Eu nunca ouvi falar, não conheço. Você conhece a história do Friagem, Felipe? Larga a mão. Eu não conheço, não. Conheço, não. Piau é o único que não conhece. O Felipe tá esquecido. O seguinte, estava no Tinder, eu e Cassiano instalamos o Tinder. Nós duas, cada um no seu celular. E aí a gente começou, né? E aí, eu e Cassiano estávamos no momento solteiras. Beijo, Cassiano. E a gente começou a falar assim, a gente não teve, tem algumas coisas na nossa vida que a gente ainda não fez. Não fez, sabe? Tipo, não pulou de paraquedas, não fez uma tatuagem, sei lá, sabe? Tipo, algumas coisas assim. Aí eu falei, eu nunca saí com ninguém de aplicativo de celular. Aí a Cassiana, porra, eu também não. Vamos riscar isso da nossa lista, beleza? Instalei o Tinder, e aí, como o Pedro falou, tem toda uma cartela lá, você vai passando, às vezes você passa até no automático, assim. Menu de carnes. Não. Porra, não era pra ter passado esse? Esse era legal, volta. Não volta, se lascou. Aí... Ah, é, tinha isso. E aí a gente até falava assim, nossa, zerei o Tinder hoje. Porque você dava tanto não, que até não assumia as pessoas da redondeza. Exatamente. Tem que aumentar o range, o espaço. E beleza. E aí você cria alguns métodos pra você classificar as pessoas. Porque uma, a foto que tá ali nunca é real, tá, gente? Desculpa. Dois, você, carinha... Vou desmistificar o Tinder agora. Você, carinha, que só tira foto de óculos escuro, as mulheres já sacaram. Óculos escuro é porque você é feio. Você é feio. Nossa, exatamente. Eu já ouvi muito falando assim... Se a primeira foto é óculos escuros, eu já jogo pra cancelar, já jogo pra esquerda. Exatamente. Pra homem e mulher. Primeira foto é óculos escuros, mas ainda se você ainda chamou atenção de óculos escuros e todas as outras fotos são óculos escuros, cara, você é feio. Epa! Porque você usa óculos escuros pra dar aquela disfarçada. É isso, é real. Eu teria mais preconceito se for o óculos Juliette. Que é o Juliette? Não, necessariamente, aquele óculos espelhado. Não importa, Felipe. Pode ser um Ray-Ban bonito pra caramba. Tá de óculos tá na primeira aí, foto. Ela é... É sério, gente. Pessoas solteiras que ouvem mileniados, peguem essa caneta, voltem um pouquinho e ouçam essas dicas. A mulher, ela não dá match se você a primeira foto sua é do com óculos de sol, óculos escuro. Porque a gente já sabe, você é feio. E tem muito filtro na foto, é a mesma coisa. Foto sem camisa também, pelo amor de Deus, gente. A primeira foto sem camisa, não. Segurando latinha de cerveja, assim, sabe? Tipo assim, dando aquele joinha, hang loose. Fazendo hang loose agora pode, por causa do choque de cultura. Mas, segurando latinha de cerveja, assim, sentado na mesa de bar, a gente julga. Porque ali é pra julgar mesmo. Ó, deixa eu compartilhar um negócio que eu sei que também, aproveitando, que não funciona. Eu conheço homem é tosco, eu tenho amigos homens. Então, meus amados e amigos ouvintes, cueca branca não. É, exatamente. Cueca branca não. Exatamente, foto de cueca branca, pelo amor de Deus, não. Foto dando close no seu amiguinho, a gente não quer isso. Mesmo ele estando com blusa, com sunga, com calça, não na hora. E tem algumas fotos também, não sei se vocês já viram um Tinder de alguma mulher, que assim, é uma foto de um cara, ou do cara falando assim, realizo todos os seus desejos. Só dá match que você vai conhecer tudo que, sei lá, porque todas as mulheres teoricamente são frustradas sexualmente e querem descobrir todos os seus desejos com um estranho. Não, gente, não funciona, não, isso tudo funciona. Aí... Deixa eu abrir um parêntese. Uhum. Um pouquinho, me diz uma coisa, tem gente que... Funciona com quem quer. E eu já ouvi muito de mulher que ouviu isso aí e ficou muito, muito mexida. Tipo assim, eu quero uma noite só. Tipo, topo? É. Não, eu quero uma chique. Noite só. Aí o cara trocou a ideia, deu match, trocou a ideia. E o cara falou assim, olha, eu tô aqui no hotel tal, só nesse final de semana. À noite, eu tô trabalhando, à noite eu quero alguém só pra sexo. Eu não tô nem aí. E quem eu conheço falou, eu fiquei mexido, eu quase fui. Não, mas assim, não tinha nem a foto, porque quando, isso que eu tô te falando, Pedro, não tem nem a foto de uma pessoa, é uma imagem. Tipo assim, eu pra mim, você sequestra, vai roubar meu rim. Cadê o tio? O cara não coloca a foto dele? Mas sinceramente, essa amiga minha teve exatamente essa dúvida. Isso é sequestro, eu não vou não, apesar de eu ter vontade. Nunca entendi essa galera que deixa uma imagem aleatória. Exatamente, exatamente. Não, então, o cara quer fazer isso, não tem problema. Tipo assim, tudo bem, o cara... Já vi caras conversando com amigas minhas, falando assim, ó, estou no hotel X, eu passo aí e te busco. Mas era a foto do cara, era o cara mesmo, linkado com o Facebook. Agora, imagina uma imagem de, tipo, sei lá, um chicote, uma algema... E o cara falando que atende todos os seus desejos, que tá no hotel. Cara, ele vai me drogar, vai me deixar na banheira, se eu vou acordar no outro dia com o aviso que roubaram meu rim. Com a cicatriz. Ou ele tá traindo a mulher. Com a cicatriz. É isso? Então, tipo, não tem problema o cara querer só sexo, mas então ele tem que deixar a cara dele, porque senão pode dar muita merda. Mas pensa só que mundo lindo que a gente tá hoje em dia. Vai que ele tá traindo a mulher, Marina. Que pluralidade. O otaku cabeçudo vai achar alguém, o gamer vai achar alguém, o boné a barreta vai achar alguém, o sertanejo vai achar alguém, o heavy metal vai achar alguém, o traficante de órgão vai achar alguém. O mundo tá plural, tem que aproveitar, é isso. Inclusão, eu entendi, tipo assim. É nessas horas que eu lembro que eu sou singular, porque eu não tô achando ninguém. Eu também. Sabe por que vocês não estão achando ninguém? Marina sabe que homem não presta. Mas, Felipe, você não tá achando ninguém porque você não tá no Tinder. Eu não tô achando ninguém porque eu tô com preguiça mesmo. Olha aí, viu? Aí, viu? Se tivesse lá, achava. Não. O Piau é preguiça, porque o Piau, ele é o rei das meninas. As meninas, tudo que eu conheço, nossos ciclos de amizade. Cantor Piau é de heavy metal. As meninas todas. É. Isso. As meninas todas piram em você. Imita o Fred Mercury, que é uma beleza. Todas. Quero nomes. Quero lista de nomes depois. Por favor, no PVT. No PVT. A gente se desviou. A gente se desviou do assunto e eu não continuei a história de friagem. Conte a história de friagem. É, vai. Até agora você quer friagem. Então, como eu tava dizendo, eu tava lá passando e tal, escolhendo, julgando a galera, evitando ser sequestrada, dando super like nos novinhos só pra expulsar eles depois. É o Batman do Tinder? Eu sou o Batman do Tinder. Aí, beleza, achei um cara legal, bonitinho, as fotos interessantes e tal. As fotos pareciam um pouco antigas, porque meninos e meninas... Não se iludam, dá pra ver que quando a foto é antiga. Hoje em dia os celulares são melhores, a resolução é outra, é diferente. Então se você colocar fotos muito antigas, dá pra ver. E aí o cara linkou o Instagram dele tinha algumas pouquíssimas fotos dele, que aí você já pensa, ele não é isso que ele tá, ele deve ter engordado, deve ter ficado careca, qualquer coisa desse sentido. Só foto mais de paisagem, etc. Só que ele tinha um diferencial muito importante. Ele tinha descrição. Eu falei, descrição é um ponto muito forte. Porque descrição é um ponto muito forte. Muito forte. Que as pessoas ali, que estão ali basicamente pra arrumar sexo ou qualquer coisa mais passageiro, ela não perde tempo fazendo a descrição. Se a pessoa passou um tempo escrevendo aquilo ali, ela já quer, pode ser que ela queira alguma coisa, ou pelo menos que a pessoa vai conversar com você, não vai ser escrota. Piau, tá anotando as dicas? Tô. Tá de boa. Atento, ele tá atento. Cara, mas eu tenho descrição e pra mim qualquer coisa vale. Aí, ó. Não, mas aí que tá. É porque você é homem. Porque você tem uma gama maior de seleção. Mulheres não, entendeu? É mais difícil. Aí, beleza. Eu fui lá, adicionei o menino e tal. Adicionei não, deu match, deu certo. Aí a gente começou a conversar. Ele falou assim, olha, vamos... Me passa seu WhatsApp. Aí eu falei assim, beleza, passei o número do WhatsApp. Aí ele falou assim, qual é o seu sobrenome? Eu tô assim, como? Qual é o seu sobrenome? Aí eu, meu sobrenome é Ribeiro. Eu, por quê? Ele, porque eu não gosto de escrever Mari Tinder. Porque é o normal, gente. Você conheceu, você coloca o aplicativo, nome do aplicativo no nome da pessoa pra você entender quem que é aquela pessoa, de onde ela veio. Aí aquele ali devia ser meu primeiro aviso, que o cara não ia se bater muito a cabeça, ele já saiu da curva, né? Aí eu continuei conversando com ele. E ele conversando, ele às vezes passava umas músicas de jazz pra mim ouvir. E caramba, gente, não confio em pessoas que ouvem jazz. Porque é a mesma coisa. Como assim? Não, aí não, mas aí... Não, então pera, não confio em pessoas que... sugerem músicas de jazz pra quem conheceu no Tinder. Aí sim. É, pode ser, melhor. Aí tá, né? Então, mas assim, sabe, um pseudo-intelectual, tipo, olha esse solo de jazz aqui, não sei o quê, eu já fiquei assim, meu Deus. Né? Ok. Aí conversa vai, conversa vem, e passou um, tem vários tempos, e os meninos, ele até então, ele não era friagem, ele tinha um nome de F, vamos colocar F. Aí ele me falou assim... Ah, era o Fabrício? Tá, aí beleza. Aí eu fiquei conversando com o fulano e tal, não sei o quê. E ele não chamou pra sair e tal. Eu falava assim, ah, esse final de semana eu vou sair com minhas amigas. Esse final de semana eu não queria fazer alguma coisa e tal. E nada de rolar uma pergunta pra gente combinar de sair. Aí eu falei assim, olha, eu tô morrendo de vontade de conhecer o Frango Fritz. É um lugar aqui de Berlândia que eu nunca fui e tal. E nada. Eu também não perguntei, que eu também não tava com muita vontade, né? Senão eu perguntava. E ele não perguntava de volta. Um belo dia, numa sexta-feira, ele mandou uma mensagem. Ou, o que você acha da manhã a gente sair? Eu falei assim, opa, vai. Vamos. Ah, a gente pode comer em algum lugar e tal, não sei o que, lugar X. Vamos comer no lugar X. No sábado de manhã... Tá, a gente conversou dois minutos de manhã. Aí eu falei assim, você vai ficar muito brava comigo? Aí eu, ué, não, o que aconteceu? Eu vou ter que desmarcar, não vai ter como eu sair com você. Aí eu pensei assim, nossa, coitado do menino, deve ter acontecido alguma coisa pra ter desmarcado assim tão em cima, marcou de uma hora pra outra, né? A mãe infartou, sofreu um acidente, sei lá, alguma coisa. Eu, ah, tá tudo bem? O que aconteceu, né? Ele falou pra mim, então, é porque tá meio frio e eu não tava querendo pegar friagem andando de moto pra gente sair. Então eu vou ficar em casa bebendo meu leite com pera? Cacete, viu? Puta que pariu. Aí eu não quero cancelar com você. Aí eu falei assim, ok. Mandei pro grupo das meninas. Gente, olha isso. Aí, de repente, uma enxurrada. Como assim? Não existe táxi? Não tem Uber? Ele não pode ir de ônibus? Ele pra sair com você? Não pode pegar uma porra de uma blusa? Ele não pode pegar uma porra de uma blusa? Não. Eu tinha que matar? Eu tinha que mandar esse cara ir à merda. Aí, nesse momento em diante, ele passou a ser o friagem. Eu acho que ele deveria ter oferecido pra ele uma gemada, assim, bem coisa de vó, acho que ele ia curtir. É, mandava ele ir à merda, porra. Toma... Mas aí, o pior de tudo, olha, só eu contando histórias de derrota nesse podcast. Aí, o pior de tudo, que contei essa história pra minha mãe. Minha mãe, gracinha, tá assim, Marina, olha que menino bom, preocupado com a saúde dele, né? É um menino bom, deve ser bem cuidado, tudo bem que deve ter sido criado pela avó. Minha mãe falou isso. Mas assim, é um menino bom. Na mosca. É um menino bom desse que serve pra casar, pra namorar e tal. E você não vai nem dar uma chance pra ele e tal. Aí eu descobri que o tal do menino, ele tinha ficado com tuberculose. Por isso que ele não queria ter tomar a tal da friagem. Aí eu falei assim, pô, né, tô julgando o menino antes de ter saído com ele, né? Não, minha mãe tá certa, né? Pausa. Vou fazer um adendo. Jogou certo. Se o cara, no século XXI, arruma tuberculose, não serve pra casar. Nossa, é mesmo, hein? Concordo. Seleção natural aí. Tuberculose, até na doença, ele pegou doença de velho. Puta que pariu. Né? Aí, beleza, né? Aí, eu fiquei pensando com aquilo da minha mãe. Aí, o menino me chama, o tal do friagem, aí ele já era friagem, era denominado de friagem. Me chamou pra sair. Todo mundo falou assim, Marina, se você, por acaso, começar a sair com ele e levar ele pro rolê, a gente vai chamar ele de friagem. Sinto muito. Meu irmão falou isso, falou assim, ó, ele é o friagem, eu não tenho como chamar ele pelo nome verdadeiro dele. Aí, ótimo, eu fui sair com ele. Ele me chamou pra ir comer cachorro quente, né, daqueles negocinhos de final de balada. Aí eu falei assim, cara, não vou. Aí a gente foi jantar. Fomos jantar e aí eu tava espirrando no dia. Eu sei que eu espirrei 5 vezes, assim, 3 vezes seguidas. Cocei meu nariz, eu falei assim, nossa, acho que talvez eu tô gripando. Aí ele, nossa senhora, mas você não passa isso pra mim não, você só não passa grime pra mim, não sei o quê. E eu fiquei assim, chocada, em estado, tipo assim, oi? Eu só espirrei, né? Tudo bem. E aí foi que a gente desceu, né? Foi embora, ele foi me deixar em casa. E aí eu despedi dele, falei assim, eu tenho que ir e tal. Meu gato tá miando, e tá miando mesmo. E tchau. Aí ele tá assim, tchau, eu não vou ganhar nenhum beijinho. Aí eu... Aí você respondeu, eu tô com gripe. Gripe. Aí eu, não. Não, virei as costas e saí. E eu não sei mais de friagem, não tenho nem ideia o que tá acontecendo com ele. Fez bem. A pergunta é, era um menino bonito, que valia investir a pena? É, tipo assim, tá, na hora que a gente, que eu encontrei com ele, e realmente, a foto dele era de 4 anos anterior, ele estava, tipo... O vidro quebrou. 7 quilos mais gordo do que a foto do Tinder, bem mais careca. Então, não, ele não era bonito. Caralho. Não, além de não ser bonito, não tem pegada. Ah, não. Tô falando, esses caras hoje em dia, pelo amor de Deus. É, isso que tá acontecendo. O Pedro falou certo. Eu estou solteira porque... Você disse, Pedro? Não tem pegada. Cara, não tem pegada. Agora, eu vou falar de derrota minha agora pra não deixar a Marina sozinha. Porque eu sou parceiro. Uhum. Então, vou fazer assim, ó. Contar. Na adolescência, eu era tímido pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Então, eu só tomava toco seco. Pá, pá, pá. E, tipo, eu fazia umas coisas mal bonitinhas, cara. Eu já cheguei a mandar, tipo, poema pra menina, não sei o quê, mandar cartinha. Quem nunca, meu amigo? Eu roubava poema do meu avô, cara. Meu avô, ele escrevia... Nossa! Poemas do meu avô, assinava com meu nome e mandava. Esse que é o esquema. E eu tive banda muito tempo, cara, de minha adolescência. Eu tive banda... 16 até os 22. E desse tempo, cara, eu nunca peguei ninguém por causa da banda, que é fundo do poço mesmo. Porque eu conseguia chegar no palco, subia no palco, tava pá, não sei o que, aí não tinha um pingo de pudor. Saía pra lá, ia conversar com a menina e engasgava, e suava frio, e era um bostão mesmo. Eu tenho uma história não de derrota, mas de paixonite, que ela é bem engraçada. É pra fora. Peculiar, nem engraçado, é peculiar. Foi como. Inclusive, eu vou entrar num quadro aqui agora. Dicas do Piau pra acabar com paixonite. Toca de vinheta, editor. Eu sou uma pessoa que sempre apaixonou muito, tipo, fácil. Pô, eu sou. Nossa, só desgraça. Então. Ainda bem que sabe. Reconhecer o defeito é o primeiro passo, né? Então, mas eu sei que não vou curar disso. Beleza. É, então eu sempre apaixonei muito e eu sempre ficava tomando por causa disso. Aí eu desenvolvi o Gostex. Geralmente, tempo cura tudo, então você vai ficar se fudendo pra caralho. Vai ouvir música no chuveiro, se esfregando, sabe? Ouvir Hello Darkness, My Old Friend. Chorar abraçando o travesseiro. Chorar de soluçar, dormir de tanto chorar. Vai ficar pensando, por quê? Por que não? Por que eu? É. Ouvindo aquelas baladinhas dos anos 80 que machuca. Bom job, velho. Bom job. I'll be there for you. White Snake, nossa, White Snake total. Música depressiva pra chorar, amor platônico. Exatamente. Por isso que foi minha abertura. Aí tem dois jeitos que aconteceu comigo que funcionou bastante. O primeiro deles foi transe com a pessoa mal. Oi, pera não. Oi, o quê? Que? Ah, opa, ah, peraí. Deixa eu. Eu vou até ajeitar na cadeira aqui. Tá? Vamos lá. Oi? Sério. Nada mata uma apaixonite pior que uma foda ruim. Faz total sentido. Total sentido. Sim, eu já acabei com uma paixão de dois anos de uma foda ruim. Peraí, eu tô tentando entender. O que, que é pior, a foda ruim ou a paixão ruim? Eu não sei, cara, mas eu sei que a foda ruim acaba... Eu acho que um acaba com o outro, né? É tipo... Você tá todo animado, cheio hoje de hype, aí você chega lá, né? É... Sim, você tá lá com a pessoa, para não sei o que, a pessoa parece, sei lá, uma boneca de pano. Vamos ser só amigos, né? Depois disso é nossa. Estrela do mar. É, não. Então, dá vontade de você virar. Agora que você falou, Piau, eu me dei conta. Eu nunca transei apaixonado. Felipe. Mas Felipe, para de jogar o um podcast no chão. Que? Nossa, a gente tá subindo. Mas é verdade, vai o Piau falando agora. Peraí, que eu pergunto, o que é pior? Tá apaixonado ou tem uma foda ruim? É porque eu nunca estive nos dois momentos ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Eu gente, a gente tá aqui, né? A gente começou no chão. Aí a gente desceu pro subsolo. Aí a gente começou a subir. Mas eu acho que uma foda ruim é pior. A gente tá ficando no alto. Aí tá lá no alto, o Felipe chuta a escada, a gente tá saiu rolando lá embaixo, não. Dias dos namorados, vou comprar bombom pra mim mesmo. É, eu acho que tá precisando de um alto amor aí. E não necessariamente físico. Se abraça, Felipe. Isso. Você falou o que é pior? Tá apaixonado ou a foda ruim, cara? Tá apaixonado é pior porque demora mais tempo. Foda ruim acaba em pouco sentido. Tempo. Cara. Faz sentido. Tá cansado, finge que dá uma cãibra. Opa, minha mãe tá ligando. Finge que dá uma cãibra. É isso aí. Ok, não, tudo bem. É uma boa técnica. Ai, meu Deus. A segunda dica do Piau envolve basicamente... Você pega um dia e você fala assim, hoje eu não tenho limites. Aí você vai sair com seus amigos e você vai passar, você vai literalmente passar todos os dias. Você vai usar tudo que você tem direito e não tem direito a usar. Isso funciona. É perigoso também. Em que sentido? É perigoso, você tá falando de álcool e drogas? Álcool. Então, mais dicas de Piau? Mulheres que estão no Tinder, pelo amor de Deus, vocês podem começar uma conversa. Vocês não precisam ficar esperando o cara conversar. Podem. Homens, pelo amor de Deus, vocês podem responder uma conversa. Não cai dedo, tá? Não responder, filha da puta. Gente, vamos lá. Então, dica final. Homens e mulheres, não usem Tinder. Não. Epa! Usem Tinder. Eu sou a prova. Usem muito. Isso, cara, não, cara. A melhor coisa que já inventaram. É muito bom. Eu tenho preguiça, mas é bom, cara. Pô, cara, eu já fiz várias amizades por causa do Tinder. Exatamente, eu me diverti absurdo. Eu me divertia muito até conhecer a loira. Beijo, loira. Mas nossa, é muito bom. Gente, me desculpem. Eu não consigo imaginar amizade com a caça. Com o que nossa eu vou comer. Sim, Eu tenho uma amiga minha que eu conheci ela pelo Tinder. Foi, tipo, a história que a gente se conhecer é muito engraçada. Que eu tinha terminado o meu último namoro e eu tava numa vibe, tipo assim, eu não quero pegar ninguém. E eu ia ficar assim um tempo. E eu fui numa balada com um amigo meu só pra, sabe, divertir, beber, dançar, essas coisas. E eu tava dançando. Nisso eu saí de perto um pouco dos amigos meus e chegou uma menina amiga dela, falou, não, pô, que a gente tava querendo ficar contigo, tudo. Aí eu falei, não, eu expliquei pra ela a situação, que eu tinha acabado de terminar, não tava de pegar ninguém, pá, não sei o que, não sei o que. E continuou, fiz que seguir a vida. Passados um mês depois disso, mais ou menos um mês e meio, eu tava no Tinder e eu dei match com a menina. E eu combinei de sair com ela, tudo. Quando eu saí, ela me viu e ela falou, você sabe que você me deu um fora naquele dia, eu... Eu estava sem óculos, desculpa. Não, a câimbra é uma desculpa, estar sem óculos é outra. É, pode ir anotando aí. Não, mas daí a gente ficou tudo, não sei o quê, e depois disso a gente virou amigo. Tipo, a gente parou de se pegar e só virou amigo mesmo. E, pô, normal, acontece. Uhum. Olha, eu quero dizer que eu já caí em boot de Tinder. É, tipo assim, dei match com um cara muito bonito, por sinal, ele tinha descrição. Ele era... As fotos estavam legais, algumas atuais, né? Você via que tinha foto atual. Então tava ok. A quilometragem tava ok também, porque às vezes você aparece pessoas de 300 km de distância. Então vale a pena dar uma conferida na quilometragem. E aí eu dei match... Aí eu fui conversar com ele e eu mandei um oi. Fui eu que mandei um oi. Oi, e aí, beleza e tal? Como você tá e tal? E aí ele me respondeu. E deu um tempo, ele mandou uma mensagem assim: olha, eu não entro muito aqui, a gente pode conversar pelo WhatsApp. Toma o meu, me adiciona no WhatsApp. E mandou um número. E aí eu olhei a mensagem e fiquei, tipo assim, eu falei assim, ah, depois eu adiciono. Fiz outras coisas e tal. No final do dia eu recebi a mesma mensagem, sabe? Tipo, copiou e colou pra todos os contatos, sabe? Aí ele, assim, aqui eu não entro muito, vamos conversar. O mesmo texto, padrãozinho, assim, sabe? Repetido. Aí eu comecei a rir, eu adicionei, né? O cara. Aí eu troquei uma outra fala com ele. E aí deu 2 minutos, assim, eu recebi de novo a mesma mensagem. O cara pegava a mensagem e mandava pra toda a fila dele de match que tinha dado certo, sabe? Aí era programado, era boot mesmo pra ele, tipo assim, de adicionar a menina. E a menina, mesmo eu tendo adicionado ele no WhatsApp, ele esqueceu de me deletar da lista. E aí eu fiquei recebendo. Aí eu ri, né? E falei assim, cara, você me mandou a mensagem 3 vezes. Ele, nossa, desculpa. Eu falei assim, não, tudo bem. Desmete, bloqueei. Cada um segue vida. Tá vendo por que esses negócios não funcionam? Funciona, filho. Ah, meu amigo, se você for assaltado na rua uma vez, você nunca mais sai de casa? Para! Não. Não, porque quando todas as vezes que eu fui assaltado, eu reagi e os caras correram. Você é um caso à parte. Mentira, a última vez o cara pôs a arma na minha cabeça, eu tive que entregar as coisas. É, por favor. Aí, ó. Olha, eu tenho uma dica. Eu e Pedro, como a gente mora longe dos nossos pais, muitas vezes a gente viajou de ônibus para ir para as cidades, né? Visitar parentes. E sempre é uma peleja para sentar em ônibus com viagens longas, porque você nunca sabe quem vai estar do seu lado. Uma amiga do Pedro deu uma saudosa ideia de sempre quando você vai comprar passagem, compra a poltrona 24. Ou a poltrona... Não. Compra a do lado da 24. É, ou se você não que tu compra 24. Por quê? Homens normativos... que mais? Homofóbicos machistas? Preconceito? O mais louco, mais... Aquele homem de masculinidade tão frágil quanto uma taça de cristal, né? Ele não senta na poltrona do lado da poltrona 24 ou na poltrona 24. Então você tá garantindo que pelo menos ou uma mulher ou no mínimo um cara que seja no mínimo gente boa vai estar ali com você. Pelo menos ele não é preconceituoso. E aí o Pedro, ele seguiu essa ideia uma vez e foi daqui de Uberlândia até Londrina, no Paraná. E do lado, uma mocinha sentou do lado. Lembra dessa história? Você quer? Exatamente. Altas técnicas. Quer continuar? O pior é que chegando lá, não, você vai pra lá, vai pra cá, eu vou pra cidade tal, assim, durante a viagem não aconteceu nada. Os dois dormiu, porque normalmente eu viajo de noite. Aí chegando lá, não, como é que tá? Você quer que eu espero junto? Não sei o que. Ah, bacana e tal. Eu não sei por que diabos começou a conversar de ex-namorado. Aí a menina falou assim, não, porque aí meu ex-namorado que era traficante, eu... Epa! O quê? O quê? É, não, porque... É uma coisa normal, né? Natural. Tal, não sei o que. Falei, ah, então, prazer, passar bem. Já vou ir pra minha casa. Minha tia tá me esperando pro almoço. Minha avó já tá me esperando, beijo. Foi um prazer conhecer lá. Tchau. Mas é outra dica de relacionamentos no podcast Millennials. Dicas de relacionamentos. De possibilidades, né? Pelo menos você tá tentando alguma coisa. Não, o esquema é aumentar possibilidades. O esquema é aumentar possibilidades. É abrir-se pro mundo. Esse é o esquema. Quanto mais tá aberto, mais acontecem coisas. E talvez não porque acontecem... Mas você corre o risco de tomar um tiro de traficante. É, depende de onde você for. No meu caso, assim, bem específico, eu não cheguei a ter... Esse foi um caso único, né? Pra contar a história. Porque os casos bons, os casos legais foram muito maiores. Conhecer gente diferente, predispor a se abrir para outras coisas. Ajudar. Principalmente porque quando a gente tá só no círculos que a gente conhece, a gente tem uma bolhazinha social muito chata. Facebook, uhum. Twitter. E isso limita muito. Por exemplo, a Loira, um beijo Loira de novo. Ela participa de um... Ela tem um grupo de pessoas amigas dela que é totalmente diferente do meu. Totalmente diferente do meu. E eu me propus e foi ótimo. Tá sendo muito bacana, exatamente pela oportunidade de mudar. Então, você é meu amigo, minha amiga. Minha amiga não, porque homem é tosco. Mas você é meu amigo. Arrisca o Tinder é divertido. Ah, lembrei de outra coisa. Escreva bem. Correto, com sim, português sim. Legal. Sim. Porque não foi uma vez ou duas vezes. É, dica de quem formou-se em Tinder. Não foi uma ou duas vezes. Case de sucesso. Não foi uma ou duas vezes que a colega com quem eu tava conversando falou: nossa, é um cara muito legal, escreve bem. As duas vezes eu rachei de rir. Falei: como assim escreve bem? Falei: porque tem uns caras aqui que, pelo amor de Deus, na hora que começa a falar besteira, eu já tiro o match. É, viu, gente? Eu tenho um problema sério que eu tenho dedos disléxicos, né? Eu quero digitar uma coisa e sai coisas Fica diferentes. Fica a dica, então, que às vezes você perdeu alguns matches por causa disso. Não, eu nem perdi tanto match, gente. Assim, porque eu tenho preguiça de conversar com a galera do Tinder, de verdade. Você tá inspirado. Não, eu só converso com a galera quando eu tô inspirado. Aí, tipo, eu tenho períodos que eu fico, tipo assim, uma, duas semanas conversando com a galera do Tinder, aí eu deixo morrer pra um... É, isso é bom também, desintoxica. Então, novamente, né, igual a Marina falou, todo mundo subiu a escada, todo mundo tá já quase chegando na Terra Prometida, vamos chutar. A gente tá sendo Ícaro, eu queria colocar o sol. Isso. Exato. Eu queria fazer uma pergunta pra todos, assim, o quão dependente, ou, assim, em qual nível, assim, você tem necessidade de ter relacionamentos? Cara, a gente não é feito pra ser solitário. Isso assim, é um ponto fixo e definitivo e ponto final. O nível de relacionamento é outra história. Eu mesmo já me peguei muitas vezes, por exemplo, eu moro sozinho hoje em dia. Eu já peguei muitas vezes à noite quando, sei lá, a Loira não tá podendo sair comigo, a gente jantar alguma coisa. Eu procurando gente pra conversar. Isso é natural. Quando a gente não vai, quando a gente não encontra, pode ser que a gente costuma, ou inclusive eu já fiz isso, costuma a buscar algum tipo de reconhecimento, sei lá, em bebida, em vício, em jogo, em comida, em comer demais. Ou ainda pior, que é um nível pior. Isso já é psicológico, um pezinho no coaching, beijo, quem quiser me contratar, eu sou muito bom. Jabá. Quem começar a perceber que tá caindo, talvez, em algum ciclo vicioso com relacionamentos. Às vezes, por exemplo, repete muito um certo tipo de padrão de relacionamento. Ou, sem querer, você vai e fere alguém, um amigo querido, de novo, da mesma forma. Seja irônico, ou seja, explodindo na cara da pessoa. Isso tem grandes chances de ser fome de pessoas. Pessoas e reconhecimento é para a psique, como comida é para o corpo. Então a gente precisa de gente. Então, Pedro, sim, mas assim, tô perguntando assim, digamos, você conseguiria ficar, ou você fica tranquilamente sozinho ou solteiro por 1, 2 meses, 5 meses, um ano? Com qual canal? Mais ou menos tem assim. 3 anos que eu sou porque, solteira, não, gente. É a sua cara. Não, mas é que tá. Marina, por exemplo, eu vejo você, mas você teve um namoro de 8 anos, né? Com a barra casamento. Você teve um namoro de 8 anos, né? Barra casamento, né? E tem gente que, tipo, se conheceu num mês, namora mais um mês, no terceiro mês já tá casando. Presente. Então, pois assim, como é que tá essa régua pra vocês aí? Porque pra mim é muito simples, né? Pra mim, apareceu, rolou, vai. Não tem uma demanda muito alta. Eu acho que, tipo assim, eu sou uma pessoa que no atual momento, eu não tenho, tipo, necessidade de relacionamento amoroso. Eu tô completamente confortável com a minha posição. E, pô, eu sou uma pessoa que namorou poucas vezes na vida, e se juntar todos os relacionamentos, não dá um ano. Então, eu tô acostumado a viver solto. Só? Só? Pedro? Pensei que viesse uma moral da história. uma lição. Cara, olha, eu há um tempo atrás eu era muito de amores platônicos. Mas assim, é como na conversa deprê mais cedo, eu tava falando com conhecimento de causa. Porque o amor platônico, ele é uma forma de se proteger pra não arriscar mais do que aquilo, né? Pelo menos aquilo, pelo menos. O tal do pelo menos é uma desgrama na nossa cabeça. Mas eu era muito de amor platônico. Depois que eu terminei o relacionamento de 4 anos também, morava junto, basicamente casamento. Eu me propus, falei, ó, eu vou ser putão. Me propus, assim... Porque eu quis, porque já tava mais em paz comigo. Encontrei outra pessoa, namorei mais um ano e meio. Aí terminei de novo, falei, agora sim, agora você é putão. Não durou um mês, aí conheci a loira de hoje. O que é no meu caso? Eu vivo. O que que isso significa? Não tenho ideia. Tanto que, no caso da loira, eu tava... Quando eu a conheci, eu tava no Tinder também. Eu não conheci no Tinder, mas eu tava no Tinder também. Ela foi uma pessoa... É, tá tava na pista. Tava aí, no mercado. Vendo a mercadoria, passando cardápio. Isso, VV. Aí, simplesmente, não deu vontade de ter outra pessoa. E nos outros casos foi do mesmo jeito. Tanto que eu tava de rolinho com outras duas. Engatilhando alguma coisa e tal. Eu falei, não, tá bom, essa aqui. Essa aqui vai me satisfazer tudo que eu gostaria de alguém. E tamo aí, tamo junto. No caso de outras pessoas que eu fui conhecendo, eu percebi que essas outras pessoas não se satisfariam. Porque é uma liberdade muito grande você começar a descobrir que... Certas pessoas servem pra certas coisas. Posso chamar o Felipe e o John também, que gravam Mileniados aqui, pra jogar um Diablo até a altas horas da noite. Mas com certeza não vou chamá-los pra, sei lá, que poderia ser dormir outra coisa. Dormir de conchinha. Dormir de conchinha, isso. Eu não vou chamá-los pra dormir de conchinha. Então quando eu comecei a descobrir isso... Eu já ia gritar pro puteiro. Quando eu comecei a descobrir isso, foi de uma libertação muito grande. Porque você começa, ó, amigos de jogar RPG é isso. É, pessoas pra falar sobre intimidade são esse grupo aqui. Pessoas pra eu debater filosofia e espiritualidade, como eu adoro, são esse tipo aqui. E nessa pegada, gente de Tinder é gente de Tinder. Ponto final, não tem mais, não tem como. Gente de Tinder é comida, é carne. É, exatamente. Você não brinca. O leão não brinca com a gazela, né? Aquela história. Nesse sentido, assim, quando é pra ser, quando dá vontade, sim. Hoje em dia, beijo loira mais uma vez. Tá super satisfeito. Reafirmando aqui. Reafirmando. Viu, loira? Acho que a grande lição que a gente tem às vezes... É que o verdadeiro iFood chama Tinder, gente. Sim, exatamente. O iFood mental, emocional, psicológico é o Tinder. Já foi o Badoo. Já foi o par perfeito. Já. Só que o Badoo tinha muita mulher com boné, velho. Isso é muito broxante. Mulher de boné. Fica outra dica aí. Mulher de boné é frentista. Não tem jeito, não tem jeito. Isso aqui, nossa, velho, é feio demais. Que recorte classista. É feio isso. Demais. É feio demais. É muito feio. Detalhe que nossa não. Mãe usa muito boné. Não, é feio demais. Não, no caso dela, vai andar de bicicleta, tá lá na praia, que é contra-sol, que é pra isso que serve. Agora vai tirar a foto com o boné tomando a cerveja na balada. Fala, puta que pariu, velho. Não, não. É mulher de boné frentista. Né? E se ela estiver usando o boné de abarreta, então? Aí é frentista mais massa ainda, mas é frentista. Que preconceito. Meu Deus. Não, você jogar fora os caras de óculos escuros é igual eu jogar fora as mulheres de boné. Não, não dá, não dá. Ah, ok. Não, mas eu não sou só eu, gente. Não sou só eu. É uma realidade existente na população feminina. E não põe foto de óculos. Isso não diminui o preconceito. Não vem com a falácia. É igual. É tão porqueira quanto eu. Isso é preconceito. Porque a mulher manja disso, porque quando ela tá com cara meio ruim, quer tirar uma foto, tipo assim, a cara, sei lá, amassada, que dormiu meio mal, ela coloca um óculos escuro. Tira uma foto, bota um preto e branco, pronto. Aí ficou show. Exatamente. Preto e branco. Nossa, exatamente. Eu acho que o equivalente de vocês de óculos e boné, pra mim, é tipo mulher com filtro de cachorrinho. Ah, ou... também. Nossa. Aquele trezinho de aumento. Lindo. Ai, pariu, velho. Nossa senhora, velho. Vontade de enfiar o dedo. Opa, opa, onde? O quê? Opa. Existe o perdão. Olha, mas eu vou falar que o homem não... Assim, é claro que num grau é menor. Mas também tem cada peça, tem cada peça. Pedro, você já saiu com uma menina que na hora que ela viu que iria chover, ela falou assim, vamos embora porque eu lavei o meu carro ontem e parece que vai chover e eu não quero que meu carro tome chuva? Eu tenho vergonha dos meus amigos, viu? Dos meus irmãos homens. Que puta que pariu. Não, agora, todo mundo contou... Prioridade, né, gente? Prioridade. Era do Tinder, onde eu era horrível. Deixa eu contar uma história onde eu fui a pessoa. Ai, meu Deus. É, sim. Acontece. Orgulho? Não. Beleza. É, eu tinha dado match com a menina, conversou um pouco, não sei o quê. Aí, tipo, a gente conversou uns 10 minutos, eu falei, pô, bora ali no bar perto da UF, tá hora... Bora. Combinamos lá, aí eu atrasei um pouquinho, não sei, não lembro porquê eu atrasei. Aí eu tô indo pro bar, isso, eu cheguei meio que na porta do bar, olhei, não vi a pessoa, esperei um pouquinho e eu encontrei um amigo meu, comecei a conversar. Eu olhei de novo, eu vi a pessoa e eu reconheci a pessoa. E a pessoa era bem diferente das fotos, bem diferente pra pior. Bem pior. Tinga. Sabe o que é o tipo Tinga? Aí, não, o que é Tinga? Tinga é quando você olha direito, ela vira Tinga, nem. Ah, beleza. Eu vi isso, aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra ela. Falei, putz, eu fiquei preso aqui com o negócio, minha avó teve que ir no hospital, tive que levar ela, não sei o que, não vai dar pra eu ir. Aí é hora de matar a avó. Matei a avó não, só falei que ela tinha. Nunca mata a voz, só fala que ela precisa ir pro hospital e você é a pessoa que tem que levar. E nisso eu fiquei no bar, bebi uma meia hora com os amigos meus, depois fui embora. E essa é minha história de pessoa. Filha da putagem. Ah, eu pensei que fosse muito pior. Cara, olha, eu nossa, gente, só eu tem tenho história de derrota pior, aqui. Tem jeito de ser eu muito pior. Eu tenho muito mais história de derrota. Vou contar mais história de derrota minha. Tem um cara que me adicionou. E aí eu tava conversando com ele. Aí ele virou assim, ô, tem uma amiga minha aqui e tal, não sei o que, posso passar seu telefone pra ela? Pode passar meu telefone pra ela. E aí, era a amiga dele que tava tentando fazer com que eu saísse com o cara. E tipo assim, só que a amiga era muito o cara, sabe? Porque sempre quando ela puxava assunto comigo, tá assim, nossa, por que você não vai no cinema com o fulano? Eu falei assim, não, tem um tempão que eu não converso com fulano sumiu. Mensagem do fulano. Oi, tudo bem? Tá? Nossa. Tava pensando em ir no cinema. Tipo, eu tava pensando nisso no cinema. Aí eu falei assim, mesmo que você tava pensando, tava, por quê? O que aconteceu? Eu falei assim, não, fulano acabou de falar que era pra me te chamar. Nossa, coincidência. E sempre quando eu estava com o fulano, a menina não respondia o WhatsApp e nem recebia a mensagem, sabe? Só quando um vizinho vai, não dava dois. E aí, como minha mãe, maravilhosa mãe, passou um ensinamento que eu carrego pro resto da minha vida, de que com maluco a gente só concorda. Então... Perfeito. Você tava falando que... era amiga dele, beleza, é sua amiga. Mas eu sabia que não era amiga, coisa nenhuma. Então, cara, teve a pachorra, capacidade de fazer um número de WhatsApp pra conversar comigo como mulher, porque aí teria mais intimidade para incentivar eu sair com o próprio cara. Com ele. Isso é muito fraco. É muito fracasso. Mas é uma falta de amor próprio. Isso não é possível, gente. É verdade. E aí? É isso aí. O cara fazia isso. Ó, tem uns homens, viu? pra puxar meu gancho aqui na gravação de hoje, a gente tá falando de fundo do poço, né, de experiências e relacionamento, experiências nossas. Só que eu queria compartilhar com vocês, não é uma frustração, mas uma situação muito constrangedora de quem é educador, principalmente quem é professor de ensino médio. Nossa, como eu. Deu um ponto, Felipe. A quantidade de alunas e alunos que se apaixonam, tem aquele amor platônico por professor, gente, é uma coisa fora de base. O nível de carência é mais de 8 mil. Eu todo ano tenho, assim, direto, que eu tenho muito contato, né? Sou muito próximo, muito aberto. Mas a idade facilita, né? O linguajar facilita ter contato com os alunos. E todo ano eu passo pela situação constrangedora de ter que sentar, conversar, orientar e explicar. E quando eu falo isso, talvez as pessoas que vão escutar, os ouvintes, vão pensar que é um professor sentando com uma criancinha, uma menina de 7, 8 anos, com a bonequinha no braço, apaixonada, olhando com os olhos cheios d'água. Não, eu tô falando pro adolescente de 14 anos com corpo de mulher de 20, que é uma relação que não dá fruto, que, né, é uma visão platônica, não é um sentimento tão real ou legítimo quanto ela pensa. Então, assim, hoje é muito complicado, né, você ter que dar foras. Né? Então, partindo dessa minha experiência de dar foras, eu queria saber de vocês. Como pra vocês é dar foras? Depende do nível de envolvimento, né, cabeça? Não, eu não sei, sabe? Sei lá. Às vezes você tá na balada, você dá o toque, você nem vê. Eu tenho dois casos que foi muito marcante pra mim. Aí teve outros casos, que tipo, eu já estava em fila de balada pra ir no banheiro. Na parte das mulheres. Aí chegou uma menina pra mim e falou assim: moça, você está na fila? Eu estou. Aí ela: você é muito linda. Eu: obrigada. Ela: você é hétero? Eu sou. Ela: ah, então valeu. Eu: de nada. E aí isso foi mais tranquilo. Isso foi de boa. Então, mas assim, pra mim isso foi bem tranquilo. Mas você, Pia, o seu. Sua história de toco, suas relações pra dar uma negativa pra pessoa. Geralmente quando isso acontece é em balada. E balada costuma ser bem tranquila. Você só fala: porra, não tô afim. E beleza. Só que teve uma vez que foi tipo: nossa, foi pesado. Porque não foi só um toco. Foi uma situação constrangedora, foi uma situação pesada. Uma situação que eu fiquei no cantinho com medo depois. Eu tava numa festa de Halloween, numa balada. Aí eu tava vestido de caça-fantasmas. Tava eu e um amigo meu, o Rubens. E eu tava com uma lanterninha no cinto. E eu, de sacanagem, às vezes ligava a lanterninha do cinto e mandava na cara das pessoas. Porque bêbado. Brincadeiras, né? Saudáveis. Sabe, saudáveis. O álcool entra já... e a sem noção sai. Aí nisso, eu fui pegar uma bebida lá dentro. Eu tava com a lanterninha ligada. De repente, uma moça parou na minha frente e falou assim: moço, a sua lanterna está na minha cara. E de repente ela, plau, e pegou no meu saco. Eu: quê? O que? Como? Sim, exatamente. Menino. Isso. Moço, a sua lanterna está na minha cara e plau no meu saco. Eu fico imaginando o Piau numa situação dessa. Deu checagem de bagagem mesmo, assim? Chato. Não, foi super agressivo. Tipo, eu já, tipo, afastei a moça e falei: você tá louca? O que você tá fazendo? Eu fiz sobra na hora. Uhum. Aí a adrenalina entra. Não, calma. Aí é o momento em que o homem começa a ter uma noção do que é ser invadido. O que é sofrer um assédio. Eu nunca entendi assédio tão certo quanto esse dia. Aí, tipo, eu falei: fia, você tá louca? Não é assim que se faz as coisas, cara. Nem hoje já vai chegando assim, que porra é essa? Daí, tipo, nisso, a amiga dela falou assim: não, o que tá acontecendo? Não, pô, cuida dessa amiga, ela tá estranha aqui dela. É o que ela fez, não, pô, ela chegou do nada e pegou do meu saco. Ela: como assim? Plau também. O que é isso, não, velho? Que? Toma no cu. Duas! Amo combo. Eu passei o resto da noite encolhido no cantinho, tipo assim, do lado de fora. Ficou do tamanho do amendoim, igual no frio. Sentindo violado. É, tipo, sabe? vontade de deitar, de, sabe, de deitar encolhido no chuveiro e se esfregar assim, sabe? A gente tá dando risada, mas isso é tenso mesmo. É bem invasivo. E olha, é bem comum para o público feminino, né? Eu quero dar um ensinamento. Como que é de sucesso? Vai, Pedro. Coragem. Coragem de verdade, porque o Tinder ele abre tanta possibilidade, tanta coisa, e hoje em dia a gente tá conectado com muito mais gente. Coragem é pra não ficar só no que imagina ser e tentar ver o que é. Por mais que tenha muito caso que a gente já contou de que deu errado, o deu errado é aprendizado pra dar certo. E só vai vir se abrir, se renunciar do que é presumido, do que é presunção nossa, que às vezes por dor a gente segura, mas a coragem é que vai trazer frutos bacanas. Eu vou dar um complemento para o conselho do Pedro, né, que é, galera, se vocês estão sozinhos há muito tempo, não desespera, que uma hora, como dizia a tia do Docinho. Pra quem não conhece, pessoal, a tia do Docinho é um ser mítico que habita a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. É equivalente ao Mestre dos Magos. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, e de repente você pensa assim, nossa, eu queria tanto um docinho, ela aparece. Sim, ela é um ser sobrenatural. Bom, o meu recado, se é que, né, eu posso tirar algo de positivo, é que não se preocupem em forçar relacionamentos, correr atrás de relacionamentos, né? Preocupe-se em se sentir confortável na situação em que você está e com a pessoa que você está ou não está, né? O mais importante de qualquer relacionamento é você se sentir bem para poder proporcionar e se sentir bem para outra pessoa. Que gracinha vocês. Então, assim, se você não tá conseguindo comer, se você não tá conseguindo dormir, se parece que o seu coração está na sua boca, se você está ficando louco, vá ao dentista. Isso não é amor, é dor de dente. Nossa senhora. E eu esperando uma frase de efeito bonita, uma mensagem pro dia dos namorados. Depois, né, uma coisa lá, boticário. A gente chutou a escada e terminou de cair. É isso que aconteceu. Né? Aquelas coisas, né? E depois o errado da história sou eu. Isso. Gente, segue a gente, o @mileniados no Twitter, a gente tá no Facebook. Lá no Facebook, na página, tem todo mundo que participou desse cast: o Pedro Gustavo, a Mari Ribeiro, o Felipe, o Wavemaster e o Piau. Que é Piau mesmo, é, o nome dele é Piau, então é o Piau. E a gente tá no Twitter também. Eu sou a @euamariribeiro. Tem o @mileniados no Twitter e no Instagram. Os dois são igual. Felipe? Sim, @profelipessor no Twitter. @insta.profelipessor no Instagram. E Felipe Wavemaster no Facebook, porque é uma coisa mais pessoal. Wavemaster é o nick antigo, eu prefiro manter. Pedro? Me acho mais fácil no Facebook, né? Pedro G.S. Ribeiro, acha lá naquele userzinho, facebook.com/pedrogsribeiro. E basicamente hoje é isso aí. Tamo junto. Piau? Bom, o meu Facebook é Guilherme Piau. E apesar de eu não usar muito, se alguém quiser me adicionar lá no @GuilhermeOPial, só isso porque eu esqueci a porra da conta do Instagram. Pra você ver que ele não tá vendendo o peixe dele, né? Ele realmente não quer arrumar namorado, porque não tá expondo a imagem dele. Bem lembrado, o Instagram, Coach Pedro Gustavo. Agora que eu lembrei. É porque esse negócio de Instagram é dos jovens, e agora que eu tô conseguindo mexer nele direito. Então tá, gente. Continua ouvindo pra gente ouvir nossos recados e leituras de e-mails do último cast. E é isso. Obrigada. Beijos. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Senta que lá vem a história. Música. Estamos começando mais um Senta Que Lá Vem História. E hoje estou eu aqui, Ciana, sozinha. Por motivos maiores, por forças ocultas, por problemas técnicos e de logística, infelizmente a Mari não pôde estar aqui para gravar esses recadinhos. E não podíamos deixar de dar os recadinhos do último cast a você, ouvinte do Mileniados. Vamos lá. Sobre o cast Busão de Guerrilha, tivemos um único comentário do nosso querido e assíduo pontual padrinho Leandro Gomes. Ele que está sempre participando, dando seu feedback a cada episódio lançado do Mileniados. Vamos lá. Bem-vindo de volta, Millennials. Pegar ônibus errado ou não ter dinheiro para pagar era um medo recorrente. Várias vezes eu fiquei agarrado às minhas moedinhas para ter certeza que não ia perder nenhuma e nas primeiras vezes sempre perguntava pro motorista para confirmar se era o ônibus certo. Pois é, Leandro, comigo já ocorreu isso também e não foi uma vez não, foram várias vezes. Contar as moedinhas e segurar elas como o Smeagol, my precious, porque se eu perder eu vou a pé, não foi nenhuma e nem duas vezes que isso aconteceu. Só de pensar na vergonha de não poder passar na catraca do ônibus, dá um friozinho na barriga. E sem contar também as vezes que eu entrei em ônibus errado e fui parar do outro lado da cidade. Mas essas histórias ficam para uma parte 2 de histórias de busão. Seguindo ao comentário do Leandro, ele diz o seguinte: minhas lembranças de ônibus são de fazer a viagem Brasília-Goiânia-Brasília com minha avó. Cada parada ela me comprava um salgado ou umas balinhas. Peguei esse mesmo ônibus parador no ano passado. Foram quase 5 horas para rodar mais ou menos de 200 km e eu não aguentava mais a cada parada que ele fazia. Criança não sabe mesmo das coisas. É, assim como você, Leandro, minhas primeiras lembranças de ônibus também foram viagens longas. Quando eu era criança, eu não morava aqui em Uberlândia ainda. Na época, eu morava em Barbacena. E todas as minhas férias eram uma aventura de ônibus pra cá, pra cidade de Uberlândia. A minha avó, ela só não comprava lanche na estrada porque ela separava pra viagem uma bolsa só com comidas. Então tinha de tudo. Pão com mortadela, biscoito, guloseimas, chocolate, bala, refrigerante, água, tinha de tudo. Então, as paradas, elas eram apenas pra ir no banheiro. Na sequência, o Leandro diz: teve uma época que eu trabalhei no turno da madrugada e pegava o ônibus Corujão. Era quase uma festa móvel. Foram muitas viagens regadas a churrasquinho e refri. Vendedores nos ônibus da madrugada são outro nível. Pessoal do saidão da cadeia, que na teoria deveria estar em casa há muito tempo. Prostitutas, bêbados, uns e outros, muito chapados e gente se pegando num trajeto de mais de uma hora até em casa. E não dava para dormir, porque correria risco da dita encoxada. Sou mais ou menos do biotipo do John. Mas a galera da madrugada não tem limites. Furto ou perder o ponto. É brincadeira, né? Mas eu imagino que andar de ônibus na madrugada era bem barra pesada. Tirando os riscos que você mencionou, restante da viagem, devia ser divertida, não? Participar indiretamente das festinhas improvisadas da galera que tava no ônibus. Assim, você deve ter várias histórias engraçadas sobre essas aventuras da madrugada. E pra finalizar, o comentário do Leandro, ele diz sobre a minha primeira edição de um episódio do Mileniados. A edição da Ciana ficou ótima. Eu diria apenas que os efeitos sonoros às vezes entravam no meio das falas e ficavam um pouco truncado. Nada que comprometesse o resultado, na minha opinião. Beijos! Sim, Leandro, eu percebi alguns truncamentos na edição quando já havia finalizado ela. Perceba que neste cast especial do Dia dos Namorados isso não ocorreu. Obrigada pelo feedback, o seu e de quem mais vier será muito bem-vindo e apreciado com carinho para melhorias. Todos esses feedbacks são, sem dúvidas, maravilhosos para aprendizado. E um beijo para você, Leandro. E na última quinta-feira, o piloto subiu. Meus amigos. E foi no feed do Mileniados. a Mari chamou a Debbie Cabral lá do Portal Deviante para explicar para ela o que é uma marinada. Para quem não sabe, Marinadas é um projeto novo, idealizado e concretizado pela nossa querida host Mari Ribeiro. É um podcast curtinho de 30 minutos, simples e rápido, onde o convidado ele conta histórias de um determinado tema. E assim, eu não vou me alongar mais e explicar o que que é, eu vou jogar a bola para vocês, deixar vocês com o dedo coçando para baixar o episódio piloto que tá lá no feed do Mileniados. E é isso, ouve lá, comenta sobre esse novo projeto que a Mari fez com tanto carinho. É muito importante todos os comentários vindo de vocês, ouvintes. E com relação à edição, eu, Ciana, venho aqui perguntar para vocês o que vocês acharam da edição desse cast. Em relação ao cast passado, eu recebi alguns feedbacks do Leandro, do Voodoo Reverso, do nosso querido padrinho Marcelo Guaxinim. E com muito carinho eu recebi o feedback deles. Eles me deram alguns toques e eu tentei absorver e pôr em prática nesse episódio de hoje. Então eu volto a pedir vocês mais uma vez o feedback para essa edição. Ele é muito importante para as melhorias da edição e para as melhorias do Mileniados. E para quem não sabe, Mileniados agora ele tem padrinho. www.padrim.com.br/mileniados. Vai lá e ajuda a gente a alcançar nosso objetivo, que é pagar um editor para que seja possível ter Mileniados, quem sabe, toda semana. Já pensou que beleza? Ajuda lá, gente. Segue a gente no Twitter, @mileniados. Me segue no Twitter, @cianagelima. Deixe seu recado sobre edição pra mim. Segue a Mari, @euamariribeiro. O Twitter e Instagram destas lindas pessoas são as mesmas arrobas. E do pessoal que participou desse episódio, o contato deles vai estar no post pra vocês seguirem, mandar recados. Sintam-se à vontade para deixarem sugestões, críticas, recados, enfim, porque é com a ajuda de vocês que as melhorias do Mileniados serão contínuas. Um beijo a todos e tchau, tchau!